sinto por dentro, te levo na palma da mão. Te toco no centro, te abro tesão. Brincando, bulindo, ardendo, sem medo do prazer. Cara de diabo, bunda de bebê. É mesmo um luxo, é lógico que é sensual. É um doce pecado melhor do que o original. São cinco elementos apunhalando o coração. O fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Magal, é. Me chama que eu vou. Você liga e participa 2437555. Me chama que eu vou. Bom dia, você Bel. É aí da Cantina Global, com uma orquestra Madalina completando hoje mais um aninho de vida. Seu irmão Ivo aí deseja-lhe muitas felicidades. Alô, Ivo. Na barraca do Ivo aí em Madalina, fazendo a festa nos 91,3. E hoje tem concurso de lambada. Aí na barraca do Ivo, em Madalena. Simbora então, é o Giga Bahia. 10 horas e 11 minutinhos aqui em Nazaré. Ligue e participe. 2437555. Tenho camisetas e discos de sucesso. Alô, Cheiro. Oi, galera. Aqui é a Márcia. Aqui o Caco. Somos a banda Cheiro de Amor. Estamos aqui com vocês no Giga Bahia. Bem querido. Tu levantou a ribossa e a dela. Menina moça, gosta mesmo é de janela. O vento levantou, a ribosa e a tela. Menina moça, gosta mesmo é de janela. Minha cidade, coração é liberdade. Com os braços do Garcia, e não é pura vaidade. Eu sou assim, faço charme pra você. Eu só quero seu carinho, quero ser seu bem querer. O vento levantou, a ribosa e a dela. Menina moça, gosta mesmo de janela. O vento levantou, a ribosa e a dela. Menina moça, gosta mesmo de janela. Você tá querendo, menino, saber quem eu sou. Sou pecado da maçã e tenho cheiro de amor. Você tá querendo mesmo, é provar o meu veneno. É causar um fuzuê, pois eu sou seu nego doido e quero mesmo ter você. O vento levantou, a ribossa e a dela. Menina moça, gosta mesmo de janela. O vento levantou, a ribossa e a dela. Menina moça, gosta mesmo de janela. Você tá querendo me provocar, você tá querendo me arrepiar. Você tá querendo me seduzir, então vou ficando por aqui. Você tá querendo me arrepiar. Você tá querendo me seduzir. Então vou ficando por aqui. Ginga Bahia. O vento levantou, a ribossa é a dela. Menina moça, gosta mesmo de janela. Coração é liberdade, com os braços no Garcia e não é pura vaidade. Eu sou assim, faço charme pra você. Eu só quero seu carinho, quero ser seu bem querer. O vento levantou, a ribossa é a dela. Menina moça, gosta mesmo é de janela. O vento levantou, a ribossa é a dela. Menina moça, gosta mesmo é de janela. Tá querendo, menino, saber quem eu sou. Sou pecado da maçã e tenho cheiro de amor. Você tá querendo mesmo, é provar o meu veneno. É causar um fuzuê, pois eu sou seu nego doido e quero mesmo ter você. O vento levantou, a ribossa e a dela. Menina moça, gosta mesmo de janela. O vento levantou. Consertou. Tudo em borracha para o seu carro. Promoção do mês. Para-brisa por apenas 700 cruzados. O borrachão. Avenida Barros Reis 330 Retiro. Fone 2334565. Atenção, estudantes, a Vozes tem todos os livros que você precisa. É só conferir. Faça já sua encomenda a Vozes sem custos extras, com pagamentos especiais. Vozes, Livraria e Papelaria. Carlos Gomes 698A. Fone 2418666. Festa em benefício à Operação de Flavinha com as bandas Reflexos e Papaléguas. Participação especial de Gilberto Gil e artistas locais. No Voyage, dia 6, a partir das 23 horas. Ingressos no local. Sonorização Buia Som. Iluminarte, apoio FM 104. As lojas Os Gonçalves anunciam para o mês de abril grande promoção de aniversário. Tudo mais barato. Comprando à vista, você tem 40% de desconto. Pagando em duas vezes, 20% de desconto. Em três vezes, 10% de desconto. Cartão de crédito, 10% de desconto. Lojas Os Gonçalves, as casas que a Bahia conhece. Segunda-feira, na FM 104, tem... Troca, troca, troque tudo que você quiser o dia inteiro, aqui na FM 104. Tô de volta, 1h28 e comigo veio a Ângela da Lambada, tá bom? 359-5638, o que é que você tá fazendo aí que não ligou ainda, hein? Vou dar um puxão de orelha em você. Vamos lá, até as 3 da tarde, show das praias. Oi, Ângela, Marguerite, Papleve, Joa, que vive, o papê, me ama, Ângela, Marguerite, woman there, you get a ring. A 12-month city, you playboy, he can show me. Angela, Baile. Angela, Baile. Angela, Baile. Angela, Baile. Angela, c'est pour ça pour laver, pour travailler. Angela, c'est pour ça pour passer, pour travailler. Angela, c'est pour ça pour jouer, pour travailler. Angela, c'est pour ça pour rouler, rouler, travailler. Prazer. prazer, amor. Quem exige é você, amor. Fonte do meu prazer. Eu falei que minha sede ela é você. Minha sede é você, amor. Fonte do meu prazer. Minha sede é você, amor. Fonte do meu prazer. Minha sede é você, amor. Fonte do meu prazer. Minha sede é você, amor. Fonte do meu prazer, amor. Minha sede é você, amor. Fonte do meu prazer. Se lhe falei que minha sede ela é você, danada. Minha sede é você, amor. Fonte do meu prazer. Show das praias. Vejam vocês um cara que eu conheci, que só namora com um canto no portão, mão na mão, é, pra não ter complicação. Ele acha a virgindade uma legal, e se assusta quando ouve um palavrão, e só vê, mulher nua na TV. Ele garante que sabe beijar. Ele é demais, mais, mais, mais, mais, mais. Ele é fingido. Não usa uma lampada, só roça de Strauss. É um clipe de galocha. Me tira o astral. Ele é demais, mais, mais, mais, mais, mais. Ele é fingido. É. Pesca de fingido, de castidade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão e ela negou. Diga a loja, me tira o astral. Ele é demais, mais, mais, mais, mais, mais. Ele é fingido, é. Fez juramento de castidade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão e ela levou. Como é? Ele não... É... Diga aí! Ele não... Ele não... Diga de novo! Ele não... De mim e saia não gosta, e achei moral, biquíni com duas adeltas, ou até fio dental, ele é demais. De mim e saia não gosta, e acha imoral, biquíni curto, asa delta, ou até fio dental, ele é demais. Eu quero ouvir, ele é demais, eu quero ouvir, ele é demais. Ele é demais. Ele é fingido, é. E aí agora? Fez juramento de castidade. verdade pro seu amor. E além de tudo, pediu sua mão e ela levou. Vamos nessa, galera! Quando vê mulher, ele fica doido. Quando vê mulher, ele fica doido. Quando vê mulher, ele fica doido. Mas tá chilique de novo, não, não, não, não, não. Quando vê mulher. FM 104. Toda vez que você me beija, se movimenta uma estrela no seu olhar. Toda vez que você vem me querer, eu sinto um gosto de sol no teu prazer. Toda vez que você vem me querer, eu sinto um gosto de sol no meu prazer. Cheiro de amor, faltando 15 para as duas, aqui no Sonsaço Estéreo da FM 104. Primeiro lugar de verdade no seu coração. E acontecendo, claro, até as 3 da tarde, o Show das Praias para você. O programa especial, o programa número 1 do seu final de semana. Quer dançar lambada? Então, vamos lá. Vamos dançar uma lambada gostosa, vamos. O Show do Norberto, lambada gostosa. lambada, o povo curtiu. É na lambada que eu quero gozar. É na lambada que eu vou lhe mostrar. É na lambada que eu quero gozar. É na lambada que eu vou lhe mostrar. 104 FM. Vem, vem, tá tão bom. FM 104. De fora e começou logo a cantar. Bote o pra fora, bote o pra fora, bote o pra fora pro viado rebolar. Bote o pra fora, bote o pra fora pra lambada começar. Bote o pra fora, bote o pra fora, bote o pra fora pro viado rebolar. Bote o pra fora, bote o pra fora, bote o pra fora pra lambada começar. Língua de flor e começou logo a cantar. Oi, oi, oi. Bote o pra fora, bote o pra fora, bote o pra fora pro viado rebolar. Bote o pra fora, bote o pra fora, bote o pra fora pra lambada começar. Bote o pra fora, bote o pra fora, bote o pra fora pro viado rebolar. Vamos pra fora, minha gente. Vamos lá, pra lambada começar. E também pro viado rebolar. Aí o chocolate na Bahia, com a participação da banda Fogo Baiano. Lambada do veado, viu, gente? É veado. Bota o pino pra fora e vamos dançar lambada. FM 104, o primeiro lugar de verdade no seu coração. E a lambada continua, Sarachene e o seu ritmo longo. Vou cair na lambada, fazer o seu corpo tremer. Vou mexer os quadris, fazendo os gatinhos mexer. Nesse tempo gostoso do ritmo louco, quero debochar. Nessa dança da moda, vou abrir a roda pro povo dançar. Lambada é, lambadeia, é na lambada que faz o corpo delirar. Lambada é, lambadeia, venha cair na lambada comigo e dança. Fazendo a galera ferver. Nesse tempo gostoso do ritmo louco, quero debochar. Nessa dança da moda, vou abrir a roda pro povo dançar. Lambada é, lambadeia, é na lambada que faz o corpo delirar. Lambada é, lambadeia, venha cair na lambada comigo e dança. Itaparica FM 91,3. E aí, como é que é então? Salvador.